numa distribuição Imagem Filmes. História Real. Versão brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo. Oi, Dorothy. Eu vou até lá agora. Estamos esperando. Alvin! Alvin Strait! Rose saiu faz 2 horas. Eu chamei a Rose, por acaso. Eu não estou procurando a Rose. Eu não vi o Alvin hoje. Não te perguntei nada. Strait! Está atrasado. Alvin! Alvin! Alvin! Entre, Bud. Como vai, Alvin? Cadê você? Eu não estou enxergando nada. Aqui, Bud. Veja onde pisa. Mas o que aconteceu por aqui? Por que é que você está deitado no chão? Você enlouqueceu? Já devia estar no bar há 1 hora. O que está vendo? Oh, meu Deus! Alvin! Olá, Dorothy. Oh, meu Deus! Qual é o número da emergência? Ah, deixe o telefone, oh, Dorothy. Meu o que Deus. Que você está fazendo? Eu vou ligar para o bar e dizer que nós não vamos. Badem está... ficou maluco. Ele está passando mal. Está passando mal, Alvin? Largue o telefone agora! Mas... Pai? Mas que gritaria? O que você fez com meu pai? Mas pelo amor de Deus! Pai? Você está bem, pai? Sim, me ajude a me levantar, querida. Eu vou dar um pulo até o bar e volto já. Certo, Bud. Eu não vou. Papai, papai. Eu não vou. Você me prometeu, papai. Certo, Sr. Strait. Tire a roupa, com exceção da cueca, e vista esse hobby. Apenas traga-me o médico. Você gosta de pássaros. Eu faço casas para azulões. Ah, que legal. É o Pete. Ele vende casas de pássaros no Ace Hardware. Ah, procurarei na próxima vez que for lá. Tá? Nada de operação. Ouça. Esta manhã você caiu e não conseguiu se levantar. Você tem artrite, Alvin. Você precisa usar um andador. Nada de andador. Certo. Então use 2 bengalas. Você está com problemas de visão. Pode ser que tenha diabetes. Quero fazer uns exames. Nada de exames. E não vou pagar raio-x. Certo. Estou vendo na sua ficha que você é fumante. Você deve estar com princípio de enfisema, Alvin. Você tem problemas de circulação e precisa fazer uma dieta. E se você não mudar rapidamente os seus hábitos, haverá sérias consequências. Tem telhado vermelho. Muito bonita, Rose. O telhado da próxima vai ser azul. É uma boa ideia. O que o médico disse? Disse que viverei até 100 anos. Rose, eu vou cortar grama. Eu corto para você, pai. Pode deixar, querida. Não cortaremos grama hoje. Vem tempestade aí. É? Eu adoro tempestade de raios. Eu também, pai. Era o Bob. Tio Lyle teve um derrame. Pai? Não, Bobby, ele ficou calado. Sabe que são dois cabeças duras. Não, não, não, foi há mais tempo, eu lembro. Foi em 7 de julho de 1988. Bobby, sempre lembro as datas. Sim. Eu não sei o que ele vai fazer. Rose, querida. Rose, vou voltar à estrada. Preciso ver o Lyle. Mas, pai, como você vai? Bem, eu ainda não sei como, Rose. O senhor enxerga mal para dirigir um carro. Dois, tio Lyle mora em Wisconsin, que fica a 500 quilômetros aqui. Teria que passar a noite em Des Moines. E não tem ônibus para Zion. Três, o senhor tem artrite nos quadris e mal consegue ficar em pé 2 minutos. E quando o senhor consegue, este é o barulho que faz quando o senhor se levanta. Quatro, o senhor tem 73 anos. O senhor nasceu quando Calvin Coolidge era presidente dos Estados Unidos. O senhor tem 73 anos, pai. E não posso levá-lo lá. Rose, querida, ainda não morri. O que estamos construindo, pai? Que festa, hein? Puxa, eu adoro festas. Ah, eu também. Onde vai ser? Onde vai ser o quê? Sua festa? Eu não vou dar uma festa. Pensei que a senhora ia dar uma festa. Eu? Festa? Ah, é? Olha quanta salsicha de fígado. Ah, é mesmo. Muita salsicha. É para o meu pai. Ele vai viajar. Meu pai vai para o Wisconsin. Perguntei como ele vai chegar lá. Mas ele não me disse. Wisconsin é o estado das festas. É. Eu detesto salsicha de fígado. Alvin, tem 3 galões de 5 litros ali. 15 litros de gasolina. Pra que tanta gasolina, Alvin? Sigue, deixe de ser encherido. Não se meta. Eu também acho. Quero comprar aquilo. O quê? O pegador. Poxa, Alvin. Esse pegador é meu. E daí? Alvin, acontece que eu não tenho outro. Eu acho que $5 é um bom preço. É um ótimo pegador, Alvin. Eu... E então? São difíceis de conseguir, Alvin. Eu levarei 2 meses para encomendar outro. E... poxa, Alvin, $10. Tá fechado. Para que precisa desse pegador, Alvin? Para pegar. Puxa, pai. Ah, puxa, pai. Ouça esse velho elevador de grãos. Época de colheita. O reboque é pesado demais. É um aparador de grama. O senhor vai dirigir um aparador de grama até outro estado? Rose, eu tenho que ir ver o Lyle. E eu tenho que ir sozinho, Rose. Eu sei que entende. Acho que sim. Olhe para o céu, Rose. O céu está cheio de estrelas hoje. Cara, Caramba, é o Alvin. Ele tá dirigindo um aparador de grama. Alvin, mas que ideia de jirico é essa? Pelo amor de Deus, Alvin! Você vai ser jogado da estrada pra fora com essa geringonça! Ele não passará de croto. Broto, 8 quilômetros. está com problemas no motor. O que é essa coisa que está dirigindo aí? É um Red. Pode me levar até a cidade? Eu levo o senhor até Grotto. Sou da Sun Ray Excursões. Pode entrar. Acharei quem o ajude lá. Eu agradeço muito. Meu Eduardo adorava o aparador de grama dele. É, adoraria. Vem cá. O que foi? Rápido. O que foi? Olha. Ó. Pobre Alvin. Então, o homem... da picape trouxe meu pai de volta. Eu devia estar no salão. Qual era a marca? É forte. O que ele vai fazer com aquela arma? Eu não sei. Eu te vendi aquele velho Reds da última vez, não foi? Sim, vendeu. Veio dá-lo de entrada? Não, eu acho que não. O Peter disse que o senhor tentou usá-lo para viajar. Ainda pretende fazer isso? Pretendo sim, Tom. Certo, olha, eu sei que quando o senhor enfia uma coisa na cabeça, vai até o fim. Mas eu tenho que lhe dizer, Alvin, sempre considerei um homem muito inteligente. Muito obrigado. Até hoje. Que ano? 66. Motor Kohler. Andamos trocando algumas peças, mas está inteiro. Pode acreditar. A transmissão é original. Está como novo. É uma boa máquina? Sim, uma boa máquina. Bem, então eu tenho 325 dólares. É o que posso pagar. Para mim está bom, Alvin. Fechado. Vamos tratar dos documentos com Alice. Mais uma coisa. A gente sabe mais sobre máquinas antigas sabendo quem foi o dono. Sabe de quem foi? Claro que sei. Minha. Certo. Thank you. Não consegui carona. Está com fome? O que tem aí? Salsicha. Salsicha? Salsicha. Quer provar? Tome, use isto. Que ferro velho. Coma a sua comida. Diga, há quanto tempo está na estrada? Ah, passei a vida inteira viajando. De onde é? Lawrence. O senhor tem esposa lá? Filhos? Minha esposa Frances teve 14 filhos. 7 sobreviveram. Minha filha Rose mora comigo. Francis morreu em 81. Cadê sua família? Você está fugindo? Está grávida de quantos meses? 5 meses. Estou indo visitar meu irmão Lyle. Eu disse que vou ver meu irmão lá em Mount Zion. Onde fica? Wisconsin. Ah. Logo depois da fronteira. Cabeças de queijo. Não é idiotice ter um chapéu de queijo na cabeça? Dizem que Wisconsin é o estado das festas. Acho que eu nunca vou saber. Tem um cobertor no trailer. Por que não pega? Minha família me odeia. Vão odiar mais quando descobrirem. Não contou a eles? Não. Ninguém sabe. Nem meu namorado. Bem, não creio que sejam loucos a ponto de quererem perder você ou o seu pequeno problema. Eu não sei, não. Bom, nem eu sei, mas ter uma cama quente e um teto, para mim, parece melhor que comer salsicha com um velho que viaja num aparador de grão. Minha filha Rose, alguns acham que é retardada, mas não é. Ela tem plena percepção das coisas. Ela mantém a casa sempre organizada. E foi uma ótima mãe. Ela teve 4 filhos. Uma noite, ela deixou alguém olhando as crianças e houve um incêndio. Seu segundo filho queimou-se gravemente. Rose não teve culpa, mas por ser como é, o Estado resolveu que ela não era capaz de cuidar dos filhos e tirou-os dela. Ela chora todo dia pelas crianças. Quando meus filhos eram pequenos, nós tínhamos um jogo. Eles davam um pequeno galho, um para cada um, e depois dizia, quebrem-no. E eles quebravam com facilidade. Depois eu dizia, façam um feixe, amarrem e tentem quebrar. Claro que não conseguiam. Aí eu dizia, este feixe é a família. Por que não dorme no trailer? Eu dormirei nesta cadeira. Não. Eu prefiro dormir aqui. Olhar as estrelas me ajuda a refletir. Certo. Obrigado. Fazer o quê? Aí, motor! Mas o que é isso? Tá tudo bem? Ninguém pensa na velhice quando é jovem. Nem deve. Deve haver alguma coisa boa em envelhecer. Eu fico imaginando que não é bom ser cego e coxo ao mesmo tempo, mas na minha idade vi quase tudo que a vida tem para mostrar. Eu sei separar o joio do trigo e não me preocupar com bobagens. Belo pensamento. Me diga, o que é o pior da velhice, hein, Alvin? O pior da velhice é lembrar da juventude. Posso ajudá-la, moça? Não, o senhor não pode me ajudar. Ninguém pode me ajudar. Eu tentei vir de faróis acesos. Eu tentei buzinar, gritei pela janela. Eu baixei o vidro, soquei a porta e troquei o pobre QNME a todo volume. Eu rezei para São Francisco de Assis e São Cristóvão e nada. Eu tentei de tudo e ainda assim, toda semana eu atropelo pelo menos um veado. Eu já matei 13 veados em 7 semanas dirigindo nessa estrada. Eu tenho que dirigir nessa estrada. São 65 quilômetros todos os dias. Eu sou obrigada a fazer esse caminho, meu Deus. De onde eles aparecem? Ele está morto. E eu adoro esses animais. A casa dos Rommeltanger era horrível. Olha pra cá, olha pra cá, olha a fotografia. Acho que não vão conseguir conter o fogo. Área de descanso à frente. O senhor está bem? O senhor teve sorte de não virar. acho que a correia partiu. Eu não me surpreenderia. O reboque não tem freio, tem? Senhor, trabalhei na John Deere 30 anos e lhe digo que não devia puxar um reboque com um aparador de grama, pelo menos numa descida íngreme como aquela. Eu sou Danny Reardon. Alvin Strait. Alvin, vamos sair da estrada e verificar os danos. Vamos tirar isto da estrada. O senhor está bem? Sim, estou. O senhor está bem? Aham. Tudo bem, vamos voltar ao incêndio. Muito obrigado. Bom, vamos dar uma olhada nesse aparador. Que ano é? 65, 66? 66. Olha, do jeito que está, Alvin, não vai poder viajar esta noite. Além da correia partida, a transmissão está com problema. Para onde está indo, Alvin? Mount Zion. Mount Zion, Wisconsin, depois de Prairie du Chien? Mais 90 quilômetros de montanhas. É do outro lado do Mississippi. O que tem em Mount Zion, Alvin? Meu irmão mora lá. Mas por que não veio de carro? Não tenho carteira de motorista. Mas ele não poderia visitá-lo? Ele teve um derrame. De onde está vindo? De muito longe. West Union? Hawkeye? Não. Não é de New Hampton, é longe demais. Está vindo de bem longe, não é? Estou. Lawrence, Iowa. Iowa? É, oeste de Groton. Há quanto tempo está na estrada? Que dia é hoje? 8 de outubro. 5 semanas. Saí de Lawrence no dia 5 de setembro. E o senhor dorme ali? É minha casa sobre rodas. Onde o senhor acampa? Nos campos. Paro e não viajo à noite. O senhor não fica com um pouco de medo? Tem muita gente má por aí. Bem, madame, eu lutei na Segunda Guerra. Por que teria medo dos campos de Iowa? Bom, até consertarmos esse motor, Alvin, pode acampar aqui no nosso quintal. O senhor pode usar o banheiro da garagem. Bom, é muita generosidade sua, agradeço. Minha máquina também agradece. Pronto. Quero agradecer-lhes por me ajudarem. Olha, a previsão é de chuva para hoje. Não vai querer ficar preso no reboque? Faça uns trabalhinhos de arte em madeira. Achei que gostaria de um peixinho em cima da tenda. Minha filha faz arte em madeira, casas para pássaros. Ah, que legal. Que legal. Terminam aí? Eu acho que sim. Oi. Eu preciso telefonar. Ah, claro. Entre. Eu quero ligar para minha filha para dar notícias minhas. Claro, claro. Entre. Se não se importa, mas o senhor não tem um telefone sem fio? Olha, a porta está aberta. Eu ligo daqui. Aqui está. Se quiser, pode sentar na mesa da cozinha. Se quiser privacidade, eu e a Darla o deixaremos a sós. Aqui fora está bom. O código de área daqui é 712? Não, Alvin. Aqui é 319. Tem que apertar o 1 e o código da área para falar com ela. Certo. Obrigado, hein? Nada. Alô? Rose? Pai? Pai? Que bom ouvir o senhor. O conserto da máquina vai sair caro. Ele não deve ter tanto dinheiro. Eu não dirigiria aquilo nem até a esquina. É um aparador de grama, caramba. Uhum. O cheque da aposentadoria? Já chegou, pai. Rose, pode mandar para mim? Tá. Sorte dele ter conseguido descer a ladeira. Podia ter morrido. Podia ter morrido facilmente. Verdade. Ele não é tão forte. Você viu como ele anda com duas muletas? É. Tá bom, pai. Eu. Tá bom. Tá bom, pai. Tá. Eu já estou com o lápis, pai. A região é mais montanhosa perto do Mississippi. Vem cá. Leve-o de carro, querido. Eu não me importo. Pode ir. Você é um homem bom, Danny Roden. Por isso casei com você, contrariando a minha mãe. Oh, não, para. Pai, sinto sua falta. Eu te amo, Rose. Também te amo, pai. Tchau, pai. Tchau, pai. O que está fazendo, Alvin? Estou fazendo meu café mexicano. Ah, posso sentar aqui? Sim, tudo bem. Pegue a cadeira de ferro. Pronto. Você será um convidado em seu próprio quintal. Eu falei com os gêmeos Olsen e vão cobrar uns $250 para consertar seu aparador. Estão cobrando o dobro do preço. Deve ser porque são gêmeos, certo? Sabe, seria um prazer levá-lo até Monte Zion. Será um bom passeio para mim e a Darla. Gostamos de atravessar o rio, principalmente agora que as árvores estão coloridas. Oh, eu agradeço, mas quero terminar esta viagem sozinho. Tome. Obrigado. Olha, Alvin, há muitas montanhas maiores que Claremont daqui até Zion. Mesmo que conserte o aparador, ele poderá quebrar outra vez. É um homem bondoso falando com um homem teimoso. Ainda quero terminar esta viagem sozinho. Opa, opa! Olha aí! Oi, como vai? Olá, Verlin. Tudo bem, onde ele está? Ele está ali. Ora, ora. Te deram um belo prato de brownies. Cheguei bem na hora. Janet faz os melhores brownies de Lafayette County. Ela ganha o prêmio todo ano na feira rural. Sirva-se. Obrigado. Consegui resolver os probleminhas e vou tomar uma cerveja. Você não quer ir comigo, não? Bem, eu não bebo mais, mas é sempre bom mudar de ares. Vamos lá. Tá bem. Eu estou viajando mais rápido e mais alto. Não tão rápido como quando desceu a ladeira. Peguei o bicho da bebida quando estive na França. Quando voltei para casa, bebi o tempo todo. Era um traste humano, um traste. Estava péssimo. Um pastor me ajudou a me afastar um pouco da bebida. E me fez ver o motivo por que eu bebia, que eu estava vendo aqui o que tinha visto lá. Muitos voltaram alcoólatras. Todos tentando esquecer. Bato os olhos em alguém e vejo logo. É. Houve uma vez em que nós esperávamos a primeira refeição canhota em 10 dias. Nós pensávamos ter visto o pior. Não havíamos sofrido ataques aéreos. Eu estava numa colina, falando com o intendente, tentando conseguir mais café para mim e meus colegas. Um foca desgarrado apareceu por cima das árvores e lançou uma bomba incendiária sobre o rancho. Todos os meus colegas. O avião fez a volta na minha frente naquela colina. E até hoje, eu vejo a suástica. Também tem uma coisa que não consigo esquecer. Meus colegas eram todos jovens e... O problema é que... Cada ano que ganho é um que eles perdem. Mas nem sempre vejo o rosto de um colega. Às vezes são rostos de alemães. Já perto do fim da guerra, estávamos matando meninos. Eu era atirador de elite. Na minha terra, a gente aprende a atirar para caçar e comer. Puseram-me numa posição avançada, perto das linhas inimigas. Eu ficava lá espreitando. É incrível o que a gente vê quando fica espreitando. Meu alvo eram os oficiais, os operadores de rádio, o observador de tiro. Às vezes eu via um ninho de metralhadoras perto da fumaça e atirava nele. Às vezes era só um movimento no meio do mato. Tínhamos um batedor, um sujeito pequeno, chamado Cortes. Era de origem polonesa, de Milwaukee. Ele reconhecia muito bem a posição do inimigo. Ouvindo-o, salvamos nossa pele muitas vezes. Ele era um sujeito pequeno. Tínhamos conseguido sair das cercas vivas. Estávamos correndo em campo aberto e chegamos a um bosque. Começaram a atirar em nós. Tomei minha posição habitual. E vi algo se mover bem devagar. Esperei 10 minutos e se moveu outra vez. E eu atirei. O movimento parou. No dia seguinte, encontramos Scott com um tiro na cabeça. Ele estava tentando voltar para nossas linhas. Toda a unidade pensa que foi um alemão quem o matou. Todos pensam isso até hoje. Todos menos eu. Tá vendo, Harold, seu burro? Resolvi o problema com esta velha chave inglesa. Você disse que eu não conseguiria. Mas olha como eu consegui. Não é mesmo? Me ajude aqui com isso para acertar com ele. Pelas peças e mão de obra, são 247,80. Eu digo que é muito por tão pouco trabalho, não acham? Enxergo pouco, mas estou vendo que trocaram os pneus. Ah, sim. Eles são usados, mas estão muito bons. Vocês estão me cobrando por pneus bons ou novos? Thorvald. Nós podemos fazer um desconto. É. Bem, acho que o desconto deve ser de 30 dólares. É isso que seu lápis está dizendo? E a mão de obra? Sei que levaram algum tempo consertando isso, mas... É preciso perguntar quando os mecânicos são gêmeos. Principalmente quando eles vivem discutindo. Quanto tempo gastaram em brigas? Tem razão. Cala a boca, Danny. Muito bem, vejamos. A julgar pelo que vi hoje, devem ter passado 20% desse tempo brigando. Mais alguma coisa, senhor? Bem, eu não sou daqui, mas... Eu acho que o preço da latinha de óleo está meio puxado. Vocês não acham? Não, leve o óleo, é de graça. Ora, essa é uma esplêndida oferta e agradeço. Em quanto ficou? Que tal 180? Fechado. Obrigado, rapazes. Eu vou pôr esta geringonça na estrada. E vim até aqui com ela e só espero que aguente até o Wisconsin. Meu irmão mora lá. Não o vejo há 10 anos. Ninguém nos conhece melhor do que um irmão da nossa idade. Ele sabe quem e o que somos melhor do que ninguém. Eu e meu irmão ofendemos um ao outro na última vez em que nos vimos. Mas estou tentando esquecer isto. Estou engolindo meu orgulho com esta viagem. Mas espero que não seja tarde. Irmão é irmão. Bom, vou dormir, bateu o sono. Eu o vejo de manhã, antes de ir. Eu vou embora bem cedinho. Quero agradecer sua bondade para com o estranho. Foi um grande prazer para mim tê-lo aqui, Alvin. Escreva de vez em quando. Escreverei. rio Mississippi. Vi essa fogueira. Trouxe comida. Purei carne moída. Ah, muito obrigado, mas eu já jantei, mas... Quer me fazer companhia? Claro. Obrigado. Espero que perdoe a invasão. Ah, não tem problema. Escolheu bem. O senhor acampou perto dos cemitérios mais antigos do meio oeste. Caçadores de pele franceses católicos. A expedição Marquette? Dois dos seus homens. Sendo franco, eu tive que reparar no seu estranho meio de transporte. É... Bem, não é a primeira pessoa que nota, padre. Enxergo mal, não posso dirigir. E não gosto de viajar de ônibus e tenho que ir à casa do meu irmão. Certo. E onde ele mora? Ele está tão perto que posso senti-lo. Mount Zion. Qual é o nome dele? Lyle Strait. É aquele que... deu entrada com o derrame umas semanas atrás? Isso mesmo, conhece-me? Sim, eu ajudo no hospital de Boscobel e vi ele dando a entrada. Chamou minha atenção porque mora na minha paróquia. Ele é batista. Acho que ele me disse. Ele me contou umas coisas, na verdade, mas não disse que tinha um irmão. Bem, nenhum dos dois teve irmão durante algum tempo. Sabe dizer se ele está bem? Eu só ouvi desta vez. Nunca mais. Eu e Lyle crescemos bastante unidos, padre. Fomos criados numa fazenda em Moorhead, Minnesota. Trabalho duro. Meu pai e minha mãe se matavam para tocar a fazenda. Eu e Lyle transformávamos nossas tarefas em brincadeiras. A gente apostava quem ia acabar primeiro e... fazíamos tudo para esquecer o frio. Meu Deus, e que frio. Ele e eu dormíamos no quintal toda noite de verão. se não chovesse. Eram 9 meses de inverno e aproveitávamos o verão. Nós dois deitávamos ao pôr do sol e ficávamos conversando até adormecer. Nós falávamos das estrelas e se haveria gente como nós no espaço. De lugares onde queríamos ir. Isso fazia nossos problemas parecerem menores. A gente conversava muito quando éramos garotos. Mas o que aconteceu com vocês dois? A velha história da Bíblia. Caim e Abel. Ódio, vaidade. Misture isso com bebida e tem dois irmãos que não se falam há 10 anos. Bem, qualquer que tenha sido o motivo da nossa desavença, já não importa mais. Quero fazer as pazes. Eu quero sentar com ele, olhar para as estrelas, como fazíamos há muito tempo. Bem, senhor, eu digo amém a isso. Olá. Eu não bebo faz tempo, mas vou tomar uma cerveja gelada. Qual prefere? Que tal uma cerveja light? Aqui está. Então? Ótima. Guarde o troco. Oh, obrigado. Um veículo interessante o seu. Subiu bem a montanha? Aquela e mais 200 iguais a ela. E de onde está vindo? De Iowa. Estou indo à casa de Lyle Strait. Iowa? Minha nossa, está mesmo com sede. Quer mais uma cerveja? Não, chega, obrigado. Pode me dizer como chega no Lyle? Não vejo ele há muito, muito tempo. Certo, atravesse a 61 aqui na W Pegue a W até a rua Weed e depois pegue a rua Hamilton. A casa de lá, ele fica à direita. Bem, se ele estiver por lá ainda... Como vai? Mais ou menos. Meu calhambeque cansou. Posso ajudá-lo em alguma coisa? Não sei. Pode ser que sim. Tente novamente. Ei, parece que funcionou. Estão vindo de muito longe. Lyle? Lyle? Alvin! Sente-se, Alvin. Veio de tão longe naquilo só para me ver. Vim, Lyle. Em memória de Alvin Straight, 1920-1996.